Exercício 1.8. 1. Meu nome é Marcele. 2. Olá, eu sou a Renata. 3. Eu me chamo Diana, e você? 4. Muito prazer, eu sou o Carlos Henrique. 5. Oi, meu nome é Bettina, e o seu?